Rádio Gerais AM, canal 830, Grande Belo Horizonte. Jornalismo, esporte, entretenimento, prestação de serviço, novidade a todo instante. Uma emissora da Rede Gerais de Rádio. Gerais AM, informando, divertindo, prestando serviços, interagindo com você. Aqui tem novidade a todo instante. Gerais AM, canal 830, é show de comunicação. Atenção, você gosta de praticar algum tipo de esporte ou atividade campestre? Aproveite, temos a mais completa linha de artigos e acessórios para você. Acesse emilitar.com.br e descubra um mundo de novidades. Produtos especializados para operadores do setor de segurança pública. As melhores marcas, os menores preços e total facilidade para pagar. emilitar.com.br. Vale a pena conhecer. Esta é a Rede Gerais. 24 horas ligada em você. Fique ligado de segunda a sexta, de 1h30 às 3 da tarde. Luiz Carlos Gomes está aqui com muita alegria e informação. Gerais AM está entrando no ar o Sertanejo Top, um programa diferenciado, valorizando a nossa verdadeira música popular. Sertanejo Top, apresentação da dupla Relicário, Raquel Sigo e Omar Santos. Com você, o nosso Sertanejo Top. Oi, gente, bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus. Mais da conta, domingo aqui no Sertanejo Top com vocês aqui na Rádio Gerais AM 830, começando essa manhã de domingo, abrindo com chave de ouro aqui na rádio, nos estúdios aqui no Riacho, em Contagem, Minas Gerais. Estamos aqui hoje com um programa especial para vocês, não é isso, Omar? Isso. Top. Apresentação: Raquel Sigo e Omar Santos, a dupla relicário do Brasil. O Sertanejo Top volta no próximo domingo, às 9 da manhã. Fique ligado. Vem aí nossa próxima atração. Rádio Gerais AM, canal 830, Grande Belo Horizonte. Jornalismo, esporte, entretenimento, prestação de serviço, novidade a todo instante. Uma emissora da Rede Gerais de Rádio. Gerais AM, informando, divertindo.